Pintou sujeira, alô malandragem, maloco flagrante. Pintou sujeira, alô malandragem, maloco flagrante. E a cana dura chegou com o sargento, tenente e o seu comandante, olha aí. A cana dura chegou com o sargento, tenente e o seu comandante. Capuetaram que tinha malandro aqui de montão. Os tiras vieram munidos de matraque, escopeta e pastor alemão. Quem marca bobeira vai ser grampeado e depois terá que explicar tudo certo ao doutor delegado. Não vai dar pra dividida, esconde a muamba e sai batido. Quando o malandro é de verdade, na briga não gosta de sair ferido. Não vai dar pra dividida, esconde a muamba e sai batido. Quando o malandro é de verdade, na briga não gosta de sair ferido. Pintou sujeira, alô malandragem, maloco flagrante. Pintou sujeira, alô malandragem, maloco flagrante. E a cana dura chegou com o sargento, tenente e o seu comandante, olha aí. A cana dura chegou com o sargento, tenente e o seu comandante. Quem caguetou foi a fim de atrasar toda a rapaziada. Eles vão saber que aqui não tem malandro da barra pesada. Não havendo flagrante, os homens vão ver que está tudo correto. Eles pedem desculpa, moçada, não prende ninguém, está tudo certo. Não havendo flagrante, os homens vão ver que está tudo correto. Eles pedem desculpa, moçada, não prende ninguém, está tudo certo. Pintou sujeira, alô malandragem, maloco flagrante. Pintou sujeira, alô malandragem, maloco flagrante. E a cana dura chegou com o sargento.